Livro segundo. A Queda. 1. A tarde depois de um dia de caminho. Nos primeiros dias do mês de outubro de 1815, mais ou menos uma hora antes do pôr do sol, um homem, viajando a pé, entrou na pequena cidade de Digne. Os poucos habitantes que então se encontravam nas janelas ou na assoleira das portas olhavam-no com certa inquietação. Seria difícil encontrar pessoa de aspecto mais miserável. De estatura mediana, musculoso, robusto, em pleno vigor da idade, poderia ter de 46 a 48 anos. Um boné com a viseira de couro caindo-lhe nos olhos escondia parte de seu rosto suado, de pele tostada pelo vento e pelo sol. A camisa amarela, de pano grosseiro, com a gola abotoada por uma pequena âncora de prata, deixava-lhe descoberto o peito cabeludo. A gravata retorcida, calças de cotim azul muito usadas e gastas, com um joelho desbotado e outro rasgado, uma blusa cinzenta em farrapos, remendada num dos cotovelos, com um pedaço de pano verde costurado com barbante. Às costas, uma mochila de soldado, nova ainda, bem cheia e afivelada. Na mão, um bordão notoso, sapatos ferrados, sem meias, cabelos cortados e barba por fazer. O suor, o calor, a viagem a pé e a poeira acrescentavam não sei o que de sórtido a esse conjunto de misérias. O cabelo muito curto ficava eriçado porque já começava a crescer um pouco e parecia que havia tempo não era cortado. Ninguém o conhecia. Evidentemente, estava de passagem. De que lado vinha? Do Midi, dos lados do mar, talvez, pois entre o Endime pela mesma rua que 7 meses antes vira passar o imperador Napoleão quando, de Cannes, se dirigia a Paris. Esse homem devia ter caminhado todo o dia. Parecia estar muito cansado. Algumas mulheres do antigo bairro, na parte baixa da cidade, viram-no parar sobre as árvores da Rua Sandy e beber na fonte que fica bem no fim do passeio. Sem dúvida, tinha muita sede, porque alguns meninos que o seguiam viram-no parar e beber 200 passos adiante, na fonte da Praça do Mercado. Chegando à esquina da Rue Poichevert, virou à esquerda e se dirigiu para os lados da chefatura de polícia. Entrou, saindo um quarto de hora mais tarde. Um gendarme estava sentado junto à porta, sobre o banco de pedra onde subira o general Drouot no dia 4 de março, para ler aos sobressaltados habitantes de Digne a proclamação feita no Golfo de João. O homem tirou o boné e saudou humildemente o gendarme. Este, sem responder à saudação, olhou-o atentamente. Seguiu-o com os olhos por algum tempo, entrando depois na sede da delegacia municipal. Por essa época, havia em Digne uma bela estalagem chamada La Croix de Colbas. Seu hoteleiro era Jacquin Labarre, muito considerado na cidade por seu parentesco com outro Labarre, antigo batedor do exército proprietário em Grenoble da taverna dos Trois Dauphins. Por ocasião do desembarque do imperador, contava-se muita coisa curiosa a respeito dessa taverna. Por exemplo, que o general Bertrand, disfarçado em carroceiro, ali se hospedara muitas vezes durante o mês de janeiro, distribuindo condecorações aos soldados e napoleões a mão cheias aos que lá se encontravam. A verdade, porém, é que o imperador, chegando a Grenoble, recusou-se a hospedar-se no prédio da prefeitura. Agradeceu ao maire, dizendo, hospedarei-me na casa de um grande amigo meu. E dirigiu-se à taverna dos Trois Dauphins. A glória desse Labarre dos Trois Dauphins refletia-se, 25 léguas adiante, sobre o Labarre da Croix de Colbas. Costumava-se dizer na cidade, é primo do de Grenoble. O recém-chegado dirigiu-se a essa hospedaria, a melhor da região. Entrou pela cozinha que se abria diretamente para a rua. Todos os braseiros estavam acesos e uma grande chama saía da lareira. O hoteleiro, que era ao mesmo tempo chefe da cozinha, corria de uma panela para outra, muito ocupado em preparar um bom jantar para alguns carroceiros que conversavam em grande algazarra numa sala vizinha. Quem está acostumado a viajar sabe muito bem que não há melhores garfos que os carroceiros. Uma gorda marmota rodeada de perdizes brancas e galos silvestres estava sendo assada ao fogo num grande espeto. Nos fornos se preparavam 2 grandes carpas do lago de Lauzete e uma truta do lago de Alois. O dono da hospedaria, ouvindo a porta se abrir e entrar um novo freguês, disse sem levantar os olhos de seu trabalho. — O que deseja, senhor? — Comer e dormir, disse o homem. — Nada mais fácil, respondeu o hoteleiro. Nesse momento voltou-se, observou de alto a baixo o aspecto do viajante e acrescentou. — Pagando, é claro. O homem tirou da algibeira da blusa uma grande bolsa de couro e respondeu. — Dinheiro eu tenho. — Nesse caso, estamos à sua disposição. O homem tornou a colocar a bolsa na algibeira, desembaraçou-se da mochila, colocando-a no chão, junto à porta, e, conservando o cajado na mão, sentou-se numa banqueta ao pague-o-fogo. Din está situado nas montanhas, as noites de outubro aí são muito frias. Entretanto, o dono da hospedaria, caminhando de um lado a outro, continuava a observar o viajante. A janta vai demorar? Perguntou o homem. Daqui a pouquinho está pronta, respondeu o hoteleiro. Enquanto o recém-chegado se aquecia ao fogo da lareira com as costas voltadas para o estalageiro, esse digno Jaquim Labarre tirou um lápis do bolso e rasgou um pedaço do velho jornal que se achava numa pequena mesa, ao pé da janela. Sobre a margem branca, escreveu uma linha ou duas, dobrou-o sem colar e deu esse pedaço de papel a um rapaz que parecia lhe servir ao mesmo tempo de copeiro e garçom. O hoteleiro disse-lhe algumas palavras ao ouvido e o rapaz saiu correndo rumo à delegacia. O viajante nada percebeu. Perguntou ainda uma vez. A janta vai demorar? Já está quase pronta, disse-lhe o dono da estalagem. O menino voltou trazendo consigo o papel. O dono da hospedaria abriu-o apressadamente, como quem espera uma resposta. Parecia ler atentamente e em seguida sacudiu a cabeça e ficou um momento pensativo. Enfim, dirigiu-se ao viajante, que parecia mergulhado em reflexões pouco amistosas. Senhor, disse ele, não o posso atender. O desconhecido ergueu-se. Mas como? Tem medo que eu não lhe pague? Quer que pague adiantado? Já lhe disse, tenho dinheiro. Não se trata disso. O que é, então? O senhor tem dinheiro. É verdade, disse o homem. Mas eu não tenho quarto disponível. O viajante replicou tranquilamente. Acomode-me, então, na estabaria. Não posso. Por quê? Os cavalos ocupam todos os lugares. Então, continuou o homem, ajeito-me num cantinho do celeiro. Um simples feixe de palha me basta. Veremos isso depois de jantar. Não lhe posso dar o jantar. Essa declaração, feita pausadamente, mas com voz firme, impressionou o desconhecido, que se levantou. Ora bolas, estou morta de fome. Estou andando desde que o sol apareceu. Caminhei 12 léguas. Eu pago e quero comer. Não tenho nada preparado, disse o hoteleiro. O homem soltou uma gargalhada e voltou-se para a lareira e os fornos. Nada? E o que é aquilo? Aquilo é coisa encomendada. Por quem? Por aqueles carroceiros que lá estão. Quantos são esses? 12. Mas isso é comida para frente. Eles me encomendaram tudo isso e pagaram adiantado. O homem tornou a sentar-se e disse sem levantar a voz. Estou numa hospedaria. Tenho fome e daqui não saio. O dono da hospedaria curvou-se. Ele disse ao ouvido com uma expressão que o fez estremecer. Passe embora. O viajante nesse momento estava curvado para o fogo e repetia algumas pressas com a ponta de ferro de seu bastão. Voltou-se de repente e antes que abrisse a boca para reprocar, o hoteleiro olhou-o fixamente e acrescentou, sempre em voz baixa. Chega de conversa fiada. Quer que eu diga como se chama? Seu nome é Gevalja. E agora quer que lhe diga quem era o senhor? Quando entrou aqui, fiquei em dúvida. Mandei então o menino à polícia. E eis o que me responderam. Sabe ler por acaso? Assim falando, estendo desculpa até o que havia havido no compás da delegacia e da delegacia ao compás. O homem lançou-lhe um olhar. O hoteleiro replicou pusamente a silenete. Eu tenho o costume de ser educado com todos. Saia, por favor. O homem abaixou a cabeça, pegou a mochila que havia posto no chão e se foi. Tomou a rua principal. Caminhava sem destino, encostando essas paredes, como um homem triste e humilhado. Não olhou para trás uma única vez. Se tivesse voltado, teria visto o hoteleiro da Garoz Crobás na soleira das portas com os comecas, e dos suaus de se casava de petranhas, e vindo os olhos de desconfiança e de medo do agrupamento, teria adivinhado que, dentro em pouco, sua chegada seria o maior acontecimento de toda a cidade. Nada viu, porém. As pessoas ampilhadas não gostam de olhar para trás. Elas bem sabem que a má sorte a segue de perto. Caminhou assim por algum tempo, sempre de cabeça baixa. Quando se viu hoje de toda a imitação humana, levantou os olhos e examinou o Hunter. Estava num campo e tinha diante de si uma dessas colinhas baixas cobertas de cumo cortados bem rente ao mijão. O que ali está, depois da colheita, a aparência de uma cabeça raspada. O horizonte estava completamente escuro, não era somente a sombra da noite. Eram as nuvens muito baixas e pareciam apoiadas diretamente sobre a colina, subindo sempre até cobrir todo o céu. Entretanto, como a luna ainda não havia aparecido, pairava ainda no zênite um resto de claridade crepuscular, formando as nuvens no alto do céu, uma espécie de apóstrofe crepuscular, de onde as sobrecarias iam os abas. Outra vez estava, portanto, mais iluminada que o céu, o que dá um efeito particularmente sinistro, e a colina de contorno vago e indeciso desenhava-se fracamente sobre o horizonte escuro. Todo esse conjunto era mitônio, arruminhado, lúgubre, mesquim. No campo e na colina nada havia, a não ser uma árvore disforme que se retorcia mitosa a poucos passos do viajante. Esse homem, evidentemente, estava muito longe de ter os hábitos delicados da inteligência e do espírito que nos fazem sensíveis ao aspecto misterioso das coisas. Contudo, aqueles tenham aquela colina e aquela árvore dava tanta impressão de tristeza que, após um momento de imobilidade e de sonho, ele voltou de repente para trás. Há instantes em que a própria natureza nos parece hostil. As portas de Din estavam fechadas, Din assediada várias vezes durante os reis de religião, e em 1815 estava ainda cercada de velhas muralhas guarnecidas de sólidas torres que só mais tarde foram demolidas. Passou por uma brecha e entrou novamente na cidade. Podiam ser mais ou menos 8 horas da noite. Como não conhecia as ruas, pois ia cantar sem destino. Passou pela presentura e pelo seminário. Quando estava na praça da catedral, jogou os punhos na igreja. Ao canto dessa praça havia uma tipografia, nela que foram impressas pela primeira vez as proclamações do Imperador e da Guarda Imperial do Exército, proclamações trazidas da Ilha de Elva e ditadas pelo próprio Napoleão. Exausto de cansaço e sem nenhuma esperança, deitou-se sobre o banco de pedra que fica à porta da tipografia. Nesse momento, uma velhinha saía da igreja e ouviu estendido no escuro. "Que fez aí, meu vinico?" reclamou ela. Ele respondeu com maus modos. "Não está vendo, minha vó senhora? Durmo." A vó senhora, evidentemente muito digna de ser assim chamada, era a Marquesa de Ai. "Neste banco," acrescentou ela, "há 19 anos que durmo em acuxa ditadas desse homem, o que é adestrado de Marense, hoje meu pago se prende." "Vó senhora," continuou-se, "não vai poder hospedar-se numa hospedaria com tão bom dinheiro. Já tentou por acaso? Não é possível que passe a mente dessa maneira. Sem dúvida está com fome e sente frio. Poderiam dar-lhe bolso por caridade? Já bati todas as portas. E então, ninguém me quis receber." A boa senhora